então vai segurando. Alemarque, mandrake, mandrake, mandrake na voz. Olha no meu olho e fala o que cê fez, que cê faz. Pros menorzinhos da quebrada, que batalhou pro melhor da coroa. Das mina deixou na voz. Era de poucas palavras, agora fala demais. Surta quem nunca deu nada, dobra o joelho, agradece que champa é pouco pra nós. Milito que cilindrada de chumbo, torpedo de multistrada. Tem dois escape de fundo, passando o vulto e deixando as cocotas molhadas. Pensa que nós tá sem rumo, fica de boca calada. Cê me tirava de duro e agora vem de simpatia pagando rajada. Lancei meu foguetão, que é o do momento. Robozão de dois escape, o que faz barco no vento. Robozão de dois escape, pra, pra. Lancei meu foguetão, que é o do momento. Robozão de dois escape, o que faz barco no vento. Robozão de dois escape, pra, pra. Olha no meu olho e fala o que cê fez, que cê faz. Pros menorzinhos da quebrada, que batalhou pro melhor da coroa. E as mina deixou na voz. Era de poucas palavras, agora fala demais. Surta quem nunca deu nada, dobra o joelho e agradece. Que champanhe é pouco pra nós. Mil e duque cilindrada de chumbo, torpedo de multistrada. Tem dois escapes de fundo, passa no vulto deixando as cocotas molhadas. Pensou que não tá sem rumo, fica de boca calada. Cê me tirava de duro e agora vem de simpatia apagando rajada. Lancei meu foguetão, que é o do momento. Robozão de dois escape, o que faz arco no vento. Robozão de dois escape, lancei meu foguetão, que é o do momento. Robozão de dois escape, o que faz barco no vento. Robozão de dois escape, pra.